Não vou mentir em dizer que sinto falta da minha vida bagunçada, mas com você eu tô bem melhor. Confesso que tô tão tranquilo, até engordei uns quilos de tão confortável que você me deixa. Com a luz baixa, ouvindo um Jamie Cullum, eu deitado no seu colo até adormecer. Eu tô sossegado. Aqui do seu lado. Sossegado, oh, oh, oh. Aqui do seu lado é onde eu quero ficar. Para baiar, para baiar. Um bado, um beba, beira, bada, para baiar. Mas não vamos deixar isso crescer. Somos maiores que isso tudo. Bem maiores que isso tudo. Somos maiores que isso tudo. Aqui que eu quero ficar. Eu tô sossegado aqui do seu lado. Eu tô sossegado. Quero ficar.